O chamé é 326, curva direita para o 040, o limite permanece. 040, permanece o limite, na 03230. Completa o final do procedimento, correndo na 895. 295, tarde, eu vou para o Herói. Patagônio 008, continua a aproximação, guarde pista livre. É 140 graus, 12, Batista. Certo, agora. 5905 para o localizador, com esquerda para o 160, estabilizado. 5905, desça para 2000 pés, ajuste na 018. Salvador, boa tarde, essa é a 356, está VLS 510. Fale que é 6356, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ventura 50 graus com 11 nós. Aguardando 6356. Alô, 64, mantendo o dia para 4.000 pés, ajuste no 08, confirme velocidade indicada. 2409, 64. Passando o sequenciamento, redução velocidade para 2009, no momento saiu como tráfego número 1. Vincula a aproximação, 64. Tráfego número 4, agora a posição de 1 hora e 12 milhas no rumo oeste, mantendo 3.000 pés, em Petrópolis, Oficial Brasileira. Polícia 08 para o localizador direita, proa 140, reporte estabilizado. Dito para 2.000 pés, ajuste 10 no 8. Firmando a proposta de aceitação, proa 140. O 08 tem condição de manter a presente velocidade até o marcador ferro. Como você está chegando no momento? Mantenha 1809 até o marcador externo, o Olimpo 08. Segue o tráfego da informada anteriormente, a 29, 7 milhas à frente. O 5905, você repete o seu localizador? 5905, você adiciona uma milha à esquerda do localizador para interceptar a curva à direita, 140. Direita, 140. 1964, completa a redução para 1709, curva à direita, proa 050 para interceptar o localizador, deixando para 3.000. Zero, chama agora o final operador na frequência 1998 e aguarde instruções. Pode ligar 598. Tenha a presença de velocidade até o marcador externo, completa o final do procedimento, 1995. Limpo 08 estabilizado. Gente, agora para transferência de comunicação. Salvador, boa tarde, passarei 2230-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 primeiro VSVR Salvador na sua navegação para Divina. Gostaria de 2-2-3-A. Boa hora de ir na portaria do 2-2-3-A. Última aproximação, aguarde pista livre. Ventando a 40 graus, com uma boa imagem. Quero essa flag a 5-2-3-A. 018, informa que vai seguir o momento como traço número 5 na aproximação. Traço número 4, agora posição de 9 horas, 8 milhas, como nordeste, traço 7, para ficar o localizador, passando o nível de voo 050 para 3.7, 7.7378, por favor, confirma o localizado. Já começamos a reduzir o 110, enquanto o tempo é de alta chance. Missão para 1909, passarão de 2230. Hoje, dia 199, reduzindo a cruzão de 5.500 para 4.000, passarão de 2230. E 1164, passa para 2.100, ajuste 0018. Olimpo 08, família para a posição 1, completa o nosso procedimento de Olimpo 6, 1108, ajuste 095. Gente, Olimpo 08, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 1950 graus com 10 na linha. Continua a aproximação, aguarde pista livre, Olimpo 08. Terminal 54, curva direita para o 070, vista para o nível de voo 050. 070, nível 050, 03, 954. com 3154, informe para seguir na sua posição de 2018 milhas, rumo sudoeste, mantendo a linha de voo 070, 6320. Michelin 140, informa tráfego na sua posição de 11:07, rumo nordeste, passando em nível de voo 070, e indecida para 050, 2321. Tem condição de interceptar nesta proa? Então, 3154, está autorizado a interceptar o localizador nessa proa, reduza para 2009. Santana 5905, chama o sinal tomada da frequência 1998. Chamei 1141, curva esquerda pela 210, aguardando o motor para interceptar o localizador. Esquerda 210, vai ser o interceptor, mantém 060-070-61. Chamei 1141, desça para o número de 060. 060-0-1041. Estou seguindo para o Júlio. Está no curso do localizador. 2154, vou se manter 5 mil pés, abaixo para prosseguir na descida. Primeiro aguardar, manter no curso do localizador. Então, ajuste, vem, vem. Deixa eu já em Salvador, com 3154. Pronto, Chaler, 1141 vai seguir tráfego anteriormente informado agora na sua posição de 10:08. Chamar 6141, desça para nível de voo 050. 4.354, está certo o LS, está para 2.000 pés, a gente agora na 0.17. Autorizado o sucesso, momento, 4.4, 4.4, 4.4. Passaria 2.230, está na sua informação, a gente agora na 0.17. Perfeito, 0.177, já visual, estabilizar. Para 2.230, uma milha para a posição 1, completa, sinal do procedimento, torre, normalmente, do sinal 9.5. Obrigado, 2.85, tenha boa tarde, bom trabalho. Realmente. Salvador, boa tarde. Passaria do 2230, ULS, a 2 milhas do marcador externo, transfere. Passaria do 2230. Aguarde pista livre, vento no 60 graus, 129. Aguardando, grato, 2230. Leniano 41, chama a torre frequência 198, do Sumo 95. Salvador, boa tarde, Sumo 61 no 14, ILS da 190. 193, tem condições de decolar imediato 530? Afirmo. Gente, prezada Lênin, mas eu costumo 0-3193. Mas é um 0-3193. Botar isso na M1 no Cotrono, continua a aproximação. Aguarde pista livre, então ele já tem a inicial lá. Aguarde para visual, tem uma no Cotrono. Zona 5-4, solo 4-5, chamando 200 de falar, solo. Meona 4-1, pistão 0, livre pouso autorizado. Livre pouso 1-0, Meona 4-1. Meona 9-3, decolou aos 4-7. Número 0-8, controle, viagem. 11-08, TAN-3193, bom trabalho. Me corrija, TAN-3193, transporte para 5266, por gentileza. 5266, TAN-3193, bom trabalho. Contato radar, na decolagem, do para o nível de voo 340, Rua Lida. Chamando 4-1, seu solo faz 4-9, chamando 2-1, mais uma nova solo. Ótimo. 4-1, aciona a identificação. Sonda 4-1, ciente, com o sato radar mantendo o nível 090, reportando o bloqueio do R. Número 4, acionando a identificação, deixa a vir chegada no longo ano para o número 050. Número 4, autorizado e autorizado. Mantenha a puxa de chegada, descida autorizada até 3.000, e está Ajuste em Salvador, 1017. Observe, 1097, aguarde a autorização do ULS, mantenha o puxo de chegada. Certo. 462, aciona a identificação. SAM 3193. Chamo centro do SIF, frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-8. 1-2-8-3-5-2-3-8-3-9-3. Azul 4-4-6-2, contato radar, 1 milha para posição coral. Desça, até nível de voo 060. Voa do LED para interceptar a minha chegada do LED. 097 reduza para 1809, vai seguir um R2332 na final, que se encontra agora a 8 milhas à sua frente com 60 de ground. on the ground at 1800. Look it to the right, contact 1-5-19, eh? 1-5-19, Brasil agora nessa posição de 4 horas a 4 milhas, está passando no mesmo voo 1-1-5 e está primeiro 6-0. Thank you. Continua 6314. Chama torre, frequência 1-8-9-5. 4462, isso para 2010, eu posso estabilizar. Estabilizado, o... Sim. 6963-4, avistado, em torno 60 graus, 2 nós, pelo autorizado, pista na zero. Contato radar na decolagem, suba até nível de 0-0 inicialmente, saída da conde. Força aérea 5-9-6, nível 0-0 telefone. Já temos que sair até a cena de inspeção. Hotel, contato radar, mantendo nível 110, vou até o médico, o senhor está chegando com o médio 1, reporta a unidade de descida. Mantenha o corredor visual, reporta parecido. Estabilizado, avistado azul, 4-4-4-2. 4462, chama a torre frequência 1-9-8, próxima 9-5. 5956, interessante de uma aeronave, 2 milhas da sua retaguarda, montando o nível 090. É um bandeirante e prossegue também para Natal. Assim que atingir a separação prevista, será autorizada a sua atenção. Aéreo, autorizado direto conte. 297, após a decolagem, mantém ponto a 3.000 e curva direita, segue na proa de Luda. Após a decolagem, 3.000 na proa, após Luda, na 3.000. Correto, menção na 5.0 graus, 93.0, correto, menção na 0, 3.97. Segura a decolagem, 3.97. 9, após a rolagem na companhia, 3.0, mantém pista na 0. Após a rolagem na companhia, 1, acima na 0, correto. 7, acionar a identificação, deixando a chegada concha até 4.007, registrando 0 no 7. 0930, corre, pista na 0, vem para 5.0 graus, 1 mais. Você falar então,